dizer. Nosso amor não tem mais jeito. Todo mundo quer se intrometer, colocando mil defeitos. Mas a gente sabe muito bem que ele é tão maravilhoso. Porque cada vez que a gente briga e volta, transa mais gostoso. Eu não sei de onde é que vem essa força tão bonita. Todo mundo quer saber também, quase ninguém acredita. Mas a gente sabe muito bem que ele é tão maravilhoso. Porque cada vez que a gente briga e volta, transa mais gostoso. Eu e você, eterno vai e vem, coisa comum, comum até demais. E só entende quem fizer no amor o que a gente faz. Eu e você, romance tão vulgar, é tão comum, barraco semanal. Eu e você, mico por semana, amor e quebra-pau. Mas a gente sabe muito bem que ele é tão maravilhoso. Porque cada vez que a gente briga e volta, transa mais gostoso. Eu e você, eterno vai e vem, coisa comum, comum até demais. E só entende quem fizer no amor o que a gente faz. Eu e você, romance tão vulgar, é tão comum, barraco semanal. Eu e você, um mico por semana, amor que quebra pau. Gostoso.